Um ponto vermelho e difuso brilha isolado na escuridão do campo profundo do infravermelho. O que galáxias antigas demais revelam sobre a origem do nosso universo? A resposta está oculta em dados recentes que forçaram a astrofísica a recalibrar o tempo cósmico. A luz desse pequeno borrão avermelhado viajou por 13 bilhões e 400 milhões de anos através do vácuo em expansão. Ela foi finalmente capturada pelo espelho dourado do telescópio espacial James Webb, um instrumento desenhado especificamente para enxergar o amanhecer do cosmos. Quando os pesquisadores do Centro de Controle analisaram o espectro dessa luz milenar, eles esperavam encontrar os primeiros fragmentos caóticos de estrelas recém-nascidas. O universo ainda era um lugar jovem, preenchido por uma mespa espessa de hidrogênio neutro. Os modelos teóricos ditavam regras estritas sobre o que poderia existir naquela época. Estruturas complexas exigem tempo, gravidade contínua e colisões lentas ao longo de bilhões de anos para se formarem. A leitura fotométrica dos instrumentos, no entanto, entregou uma assinatura térmica e de massa completamente diferente da previsão matemática. Para entender a quebra dessa previsão matemática, precisamos olhar para a mecânica da luz. No espaço, a distância é sempre uma medida direta e inalterável de tempo. Se você também olha para o céu e se pergunta o que há lá fora, inscreva-se. Exploramos um pouco mais longe cada semana. A luz cruza o vácuo a 300 mil quilômetros por segundo. Quando olhamos para a superfície esburacada da Lua, vemos como ela era há pouco mais de um segundo. Quando olhamos para a coroa do Sol, vemos um retrato com 8 minutos de atraso. O telescópio espacial Hubble passou 30 décadas empurrando esse limite para trás, fotografando o abismo. Ele nos mostrou galáxias que existiam quando o universo tinha cerca de 1 bilhão de anos de idade. Eram berçários estelares irregulares, pequenos e fragmentados, exatamente o que a teoria cosmológica padrão descrevia. O modelo de matéria escura fria sugere uma construção de baixo para cima. Nesse cenário, pequenas nuvens de gás primordial colapsam primeiro sob sua própria gravidade. Elas formam estrelas solitárias, que lentamente se aglomeram em galáxias anãs incipientes. Apenas depois de eras de colisões sucessivas, galáxias espirais gigantes tomam forma. Mas o Hubble enxergou o limite físico da luz visível. O universo primordial, em rápida e constante expansão, esticou as ondas da luz das primeiras galáxias, empurrando-as para o espectro infravermelho. O James Webb foi construído exatamente para capturar essa luz invisível aos olhos humanos. Ele foi posicionado a 1.500.000 quilômetros da Terra. Dessa órbita distante e gelada, além da órbita da Lua, o telescópio apontou para uma região aparentemente vazia do céu noturno. A campanha de observação chamada JADES começou a catalogar fontes de luz extremamente fracas no escuro. Os sensores do instrumento NIRCAN operavam a 233 graus Celsius negativos, registraram assinaturas de galáxias com um desvio para o vermelho superior a 10, um indicativo matemático de extrema antiguidade cósmica. Uma dessas fontes foi catalogada nos servidores da agência, como JADES GS-Z13O. A luz fraca atingiu os segmentos de berílio do espelho. Ela havia deixado aquela galáxia apenas 320 milhões de anos após o Big Bang. Isso representa cerca de 2% da idade atual do universo. É o equivalente a observar um ser humano nas primeiras horas de seu primeiro dia de vida na Terra. A expectativa dos cientistas era encontrar uma coleção primitiva de gás hidrogênio e algumas estrelas de primeira geração, quentes, massivas e efêmeras. Uma estrutura frágil, apenas começando a se organizar sob a atração invisível de um halo de matéria escura. A equipe de análise processou os dados fotométricos e espectroscópicos para calcular a quantidade exata de estrelas presentes naquele brilho vermelho distante. O número que emergiu das equações começou a gerar desconforto imediato nos departamentos de astrofísica. Mas o desconforto não era causado pela antiguidade da galáxia, e sim pela densidade impossível de matéria. Os instrumentos revelaram que Jades GSZ1310 era extremamente compacta, e outras seis galáxias recém-descobertas já abrigavam o equivalente a bilhões de massas solares em estrelas maduras. O que essas estruturas massivas impossíveis revelam sobre a origem do nosso universo? A galáxia precisaria converter quase 100% de seu gás em matéria estelar brilhante, e isso em apenas 300 milhões de anos. No universo local moderno, a taxa de eficiência de formação estelar é de cerca de 10%. O restante do gás é aquecido e bofado para longe do núcleo pela radiação intensa das próprias estrelas recém-nascidas. Se os modelos clássicos estivessem corretos, faltaria tempo físico no relógio do universo. Não haveria como reunir tanta massa, esfriar o gás e acender tantos sóis simultaneamente. Era como encontrar uma metrópole inteiramente construída, com arranha-céus e avenidas estruturadas, tudo isso em um terreno onde a fundação mal havia sido escavada. A magnitude dessa anomalia levantou a hipótese imediata de uma falha na calibração dos instrumentos do telescópio. A checagem exaustiva da calibração dos instrumentos confirmou que os dados espectroscópicos eram absolutamente reais e precisos. O telescópio espacial não estava com defeito. O universo primordial é que era fundamentalmente diferente do que os teóricos haviam imaginado durante décadas de estudo. A presença dessas galáxias massivas não anula a teoria do Big Bang. A expansão contínua do espaço e a radiação cósmica de fundo continuam sendo fatos observacionais sólidos. No entanto, ela quebra completamente a linha do tempo da formação estrutural. A matéria escura deve ter se aglomerado muito mais rápido. Ou a física do gás hidrogênio operava sob regras termodinâmicas que ainda não compreendemos. Alguns pesquisadores propõem agora que as primeiras estrelas do universo não se formaram uma a uma em berçários isolados. Em vez disso, imensas nuvens de gás podem ter colapsado diretamente sobre a própria gravidade, criando buracos negros supermassivos quase instantâneos. Esses buracos negros teriam atuado como âncoras gravitacionais imensas. Eles forçariam a matéria ao redor a se comprimir, formando estrelas em um ritmo frenético e violento. A luz vermelha nas telas de controle é o eco de uma tempestade de criação estelar de proporções incomensuráveis. Uma eficiência de conversão brutal que o universo frio e moderno não consegue mais replicar. As teorias da evolução galáctica estão sendo reescritas nesse exato momento, impulsionadas pela nitidez implacável de espelhos hexagonais suspensos no espaço profundo. As galáxias antigas demais revelam que a infância do nosso universo não foi um lento processo de montagem peça por peça. Ela foi uma explosão de complexidade imediata, um amanhecer cósmico, onde a matéria se organizou com uma rapidez que desafia nossa compreensão atual da física. Nós olhamos para a escuridão esperando encontrar os tijolos espalhados da criação, mas os sensores registraram castelos já erguidos sob a luz das primeiras estrelas. A história de nossa origem precisará de um novo primeiro capítulo. No nosso próximo episódio, investigaremos a missão Cassini, a sonda que mergulhou na atmosfera de Saturno para não contaminar a vida que poderia existir em suas luas. Seus últimos sinais de rádio ainda reverberam na memória das antenas terrestres. Enquanto isso, seus destroços repousam em silêncio nas nuvens escuras de um gigante gasoso.